Essa é a Rádio da Cidade. Operando em AM 1370 kHz. ZYK 766. Capital e Grande São Paulo. E AM 1520 kHz. ZYK 614. Mogi das Cruzes. Rádio da Cidade. A rádio do seu tempo. Rádio da Cidade. Amor. Acorda, já são 3 da tarde, está na hora de votar. Nossa, já está na hora de votar de novo. Já, amor, levanta e vai, depois você dorme outra vez. Ótimo, amor, agora pode voltar a dormir. Na próxima eleição, te acordo de novo. Não acorde apenas de 2 em 2 anos. Seu dever continua depois do confirma. Acompanhe os candidatos eleitos para que as promessas feitas sejam cumpridas. Ficar de olho em quem foi eleito é um dever seu com a democracia. Justiça Eleitoral. Você está na melhor Rádio da Cidade. Vai, pode ir embora antes que a chuva caia. Vai, leva pra longe o teu orgulho agora. Vai, não tenha medo. Deixa a porta encostada, por favor. Quem sabe assim por ela entre o amor e me devolva o sossego, a minha paz. Da vida. Olha, se tem um destino que brasileiro adora, é a Argentina. Os argentinos também adoram o Brasil. Mas nesse momento, a nossa moeda está muito mais forte do que o peso argentino. Então está valendo muito a pena visitar a Argentina. Hoje, o Superturismo vai apresentar novos roteiros para sua viagem a esse país irmão. Todo mundo, quando pensa em Argentina, pensa logo em Buenos Aires. E hoje nós vamos falar a respeito da terra do fim do mundo, Ushuaia, como o brasileiro costuma falar. A Argentina está fazendo pelo Brasil encontro com agentes de viagem, com os operadores, justamente estimulando outros roteiros para viagens na Argentina. Nesse primeiro bloco, nós vamos conversar com o José é secretário de turismo de Ushuaia, ao lado do Pablo, que é o cônsul da Argentina, na Bahia, no Nordeste, no Brasil, ao lado da Aerolíneas